Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, em 30 de junho de 2009. JB, por onde a nossa torcida já começa a participar do Ronquinho? oifm.com.br, clica no Fale Conosco, seleciona Rio de Janeiro e tabelinha com a gente. Estamos ao vivo, como sempre, tudo certinho, Nandão? Positivo. Vitória é Regia Discos, a única que paga os domingos após 21 horas. Vitória Oi FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou... Onde é que ele tá, cara? Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Bezerrão. Nandão, várias promoções. Você poderia passar a nossa seleta audiência as pepitas que nós temos? É, várias? Uhum. Eu sei da... Ah, é, pode crer. Eu que encomendei isso, cara. Tô louco pra dedéu. Cinco CDs novíssimos dos nossos amigos lá de Brasília, do Móveis Coloniais de Caju. Produção do Miranda. Aliás, no site da Bravo e na Bravo desse mês, na revista Bravo, uma entrevista com o Miranda feita pelo nosso amigo José Flávio Júnior. Duas lendas, né? Uma entrevista maneiríssima, o Miranda falando várias coisas legais. Na edição desse mês da Bravo e no site você encontra lá. José Flávio, aquele abraço. Enfim, cinco CDs novos do Móveis, para quem participar. É, mais adiante, só... Ah, tá. Só passo eu. E os ACPIP. O show do Slim Jim Phantom. Ex-baterista dos Stray Cats. Ex-baterista dos Stray Cats. Eu adorava aquele gatinho, cara. Eu queria tatuar aquele gato. Tá chegando o gatinho, né, cara? Ah, peraí, cara. E aí, JB? É mole? E diz a lenda que terça-feira que vem nós faremos aqui uma mega promoção com ingressos para Cat Power. E na apresentação do Rio de Janeiro. E mais adiante, Nandão, nós vamos passar para a nossa audiência o resultado da reunião com a curadoria e a co-curadoria de promoções da UFM que nós tivemos, analisando a nhaca, cipituca e grisia que existe no passar os brindes à nossa torcida, tá ligado? Sim, claro. Vamos falar disso, né? Positivo. Tem uma pauta longa aí. Alguma informação de última hora nessa super terça? Primeira super terça do Ronca Ronca em 2009, tá ligado, né, JB? Sim. Alguma informação, JB? Como diz o Nando, rapaz... É. Eu, né? I'm a bit confused. The gun fever is bad. The gun fever. Rudeness and gun is the talk of this town. The gun fever is bad. The gun fever. Every time you read a clean or start, this man shot dead or who cannot war. It's the fever. Oh, the gun fever. The simplest thing is blam, blam, blam. What is this in our little island? It's the fever, oh, the gun fever. You can know a rude chap by the way he said his cap. Lord, the gun fever is bad, the gun fever. The rude dog is seen, Lord, I don't know what it means. The gun fever is bad. Time you really clean or start. This man shot dead or root gang at war. It's the fever, oh, the gun fever. The simplest thing is blam, blam, blam. What is this in our little island? It's the fever, oh, the gun fever. Shot dead or root gang at war. It's the fever, oh, the gun fever. The simplest thing is blam, blam, blam. What is this in all little island? It's the fever. FM. Olá, ouvintes da Oi FM. Olá, ouvintes da Oi FM. Aqui é Jean da Silva e eu tô ouvindo o programa nesse momento, Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Pressão, hein, meu amigo? Não, aperta aqui, cara. Parabéns pelo programa terça passada. JB, obrigado. Você também, hein? Muito obrigado. Classe A. Que coisa. Já não posso dizer o mesmo pra você, né? É lógico. Sabe quem também tocou essa música num programa de rádio? Fever, who, man? Ele, Ziminho. Ah, é? Essa música é retirada de um CD duplo de Tirar Pica-Pau do Oco, onde vem algumas canções que ele mostrou. E essa uma aí, clássico total, estava lá. Imagina, Ziminho, em Kingston. Skanking. É, Nandão, nessa mesma onda, especial pra você que tá chegado, né, cara? So that we can share it. Can you give me good sense and fever? Says the world they should get it now. Can you give me good sense and fever? I wanna know when I want to motivate my mind. I've got to search until I can find. Tá curtindo? All 16 com Zion Train. Quer o disco? Pô, vai me dar? Toma aí agora. Ah, garoto. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, cara? Manda um abraço pra ele. Porra, Sergião. Enviou especialmente pra você. Cara, Sergião, te amo, querido. Os dois primeiros que chegaram da fornada. Um é do Ronca Ronca e o outro é seu, né? Vou sair daqui direto lá pro Bibi pra tomar aquele milkshake de açaí. Diz o que é isso. Isso aqui é o CD Bibi Sonoro, volume 1. Pressão. 12 pérolas, com muitas coisas legais. Iron Train, Laura Wayne, as Gavis Against Chip Vandals, Mano Banto, que barato, cara. Said I've got to have it in my brain. JB, mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Maurício, o Sérgio que vocês estão falando é o Sérgio Greif? Não. Não, esse é outro. Não. É outra lenda. Todos os Sérgios que participam do Jumboteco são lendas. São lendas. Sérgio Greif? O Greif tem mais história com o Aldinho, né? Foi a loucura aqui Aldinho. Com reggae. É. Você tem alguma ingerência nisso aqui? Nenhuma, nenhuma. Zereta na caderneta. Por isso que dá maneiro. Exato. Quem sabe no segundo a gente estraga tudo, né? Grande cena. Você deu, JB, mais uma vez o endereço da OIFM para a participação da nossa torcida? Né? oifm.com.br, clica no Fale Conosco e marca Rio de Janeiro. Falamos do programa de terça-feira passada, quando recebemos Jama da Silva e seus Blue Caps. E durante a apresentação, o Jama apresentou o Gustavo Costa, nosso amigo de muito tempo, sócio fundador dos Picaços Falsos. Não dizia verdade. Você mentiu da mesma forma que jornada da realidade. quadrinhos e jornais. FM. Nai baba tirangani komba muno. Zvaita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Ah! Nai baba tirangani komba muno. Zvaita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Ah, baba munini Francis vapizve. Vanangouya kana musipo. Cavaleiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. Tá embevecido, não dá não, não dá. Cara, é muito lindo, né, cara? Cara, isso é demais. Muito lindo. Esse é o boom do Boys, uma das principais... Um dos principais combos do Zimbabwe. É ali pertinho da casa do Natalino. Sei, sei. Manja? Sei. Nosso ídolo, cada vez mais ídolo. Roubado, estrupiado. Não, foi roubado, pô. Roubado. Foi roubado. Qualquer coisa contra o Natalino é roubo. Ah, isso é verdade. E atrás dessa edição dupla do Bundo Boys tem uma frase de um amigo nosso que fala o seguinte: certamente a música a música mais natural que ele já ouviu em todos os tempos. Assinado JP. Manja? JP? John? John Peel. Eu ia contar uma história com o John Peel, mas deixa pra lá. Bota de novo aí, Baba Monini Fans, por favor. Nai baba tironga ni gomba muno. Saita sego mwanangu. Tiriva tatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, ne weka wechitatu. Na baba mliki Francis. Nai baba tironga ni gomba muno. Saita sego mwanangu. Tiriva tatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, ne weka wechitatu. Na baba mliki Francis. Ah. Baba Mnini Francis, vapis. Mano goia cana musipo. Tem que chamar a turma da brigada pra fazer essa voz do Caboclinho. Queria mandar um abraço, inclusive, pra eles três. Pro Baba, Mnini e pro Francis. É. Saudades. É muita saudade, porque todos eles subiram, vitimados pela AIDS no Zimbábue. É mesmo. Não sobrou ninguém da banda, maluco. Talvez tenha sobrado um carinha. Todos subiram. Tá bom pra você? Tu acha que é brincadeirinha esse negócio, né? O que diz a nossa audiência, JB? Muito lindo. Nessa super terça, maluco. O Thiago Queiroz botou o pai dele de 54 anos pra conferir o programa. Sente o nome da fera. Seu Jadilson, mistura de Jacinto com Adilson. Grande fera. É mole? Chove em Salvador, né? Vanessa Lee tá dizendo que o tempo tá espetacular. Boa. A pauta é longa, nós temos as promoções, que já falamos, Slim Jim Phantom, baterista do Stray Cats, no Rio de Janeiro. Nós temos para todo o planeta o disco dos móveis, 5 CDs dos móveis. E nós temos que falar da promoção que vamos fazer terça-feira que vem, e vai ser um negócio muito sinistro, com ingressos para Cat Power, dia 19 de julho, domingo, no Rio de Janeiro. E mais adiante ainda, Nandão, nós vamos dar o resultado da reunião da curadoria e da co-curadoria sobre a Nhaca, o trelelê que tem sido esse negócio de promoção, de ingresso. Só pra gente chorar um pouquinho, nós fizemos 4 duplos para os Paralamas de Sucesso na sexta-feira. Sabe quantos apareceram lá? Quantos? Não vou dizer não. Não choro. Pô, mas não participou da promoção? Pô? Sim, lógico. Querendo concorrer? Participa. Aliás, querendo ganhar? É, você lembra do disco da Nação Zumbi? Que aconteceu? O quê? Não aconteceu, eu tive que dar pro Túlio, como uma homenagem à nossa torcida, à nossa audiência, porque os 2 ou 3 que foram sorteados e comunicados por e-mail não deram as caras. Pô, mas peraí, o cara não participa querendo ganhar? Acho que não. Ah, tá. Essa que é a ingresia que a curadoria e a co-curadoria apuraram. Ninguém participa da promoção e não quer ganhar. E aí faz o quê? Tira o direito de quem quer ganhar. Já que você falou, vamos aprofundar um pouquinho o tema com o Bundo Boys ao fundo. Por exemplo, nós temos mais adiante 2 pares de 2 ingressos para o Slim Jam Phantom. Sim. No Estrelado da Lapa. Uhum. Esses 2 ingressos, eles não estavam de bobeira na produção do show ou no Estrelado da Lapa, voando assim. Ih, vamos pegar 4... Achou num canto, é, assim. Vamos pegar 4 ingressos e vamos dar pro Ronca Ronca. Pra quem ouve o programa, não é assim que a banda toca. Os Paralamas foram 4 duplos, foram 8 ingressos. Também não estavam voando no Canecão, ali por Botafogo, em cima lá do Morisco, da sede do clube do JB. Eles não estavam. Esses ingressos, na maioria dos casos, eles são comprados pela produção. E aí o que acontece? O camarada ganha, vamos fechar na promoção pro Slim Jim Phantom. Nós temos 4 ingressos. Na hora que a gente passar os 4 nomes para produção do show, esses 4 ingressos estão reservados. Consequentemente, 4 outros que gostariam de ir ao show não vão, porque o espaço já está reservado. 4 outros que pagariam, né? Que pagariam. Não, não, tem um limite, acaso. Sim. E esses ingressos foram comprados. não estavam voando ali pela Lapa, tomando um caldo de cana. Sim, sim. Comendo um pastel, matando uma barata. Matando barata. Manja. Bagulho é doido. Bem menos doido é o disco do Hermeto Pascoal que nós mostramos terça-feira passada. Ele foi citado como um dos maiores gênios da música do Patropi. E no disco que nós tocamos terça-feira passada, tem um detalhe que eu ia mostrar e acabei não mostrando. É isso aqui, ó. Pela ponta direita, tá na dele, tá na boa, vai mais, garotinho. Passou na primeira, passou na segunda, é falta! Parou, ele parou. Pela ponta direita, tá na dele, tá na boa, vai mais, garotinho. Passou na primeira, passou na segunda, é falta! Parou, ele parou. E parou assim. Essa é a voz que a gente tem que pegar. Essa aqui, ó. Missão fechada. Se sobe na cacunda de Monte Santo. Tira do pescoço um rosário, levanta pro céu e murmura. Faz um gesto de redentor e diz: estás excomungado. Lança um olhar sisudo na direção do vaza-barris e caminha para lá, levando sede, revolta e uma legião de adeptos orando. JB, o que diz a nossa audiência? Já tem gente aqui dizendo que se for sorteado vai ganhar, hein? E... vai ganhar e vai buscar. A co-curadoria, entendeu? Nandão, ela propôs a suspensão temporária das promoções. É, isso é verdade. E a gente fez uma passeata aqui dentro, pegamos o Yashin aí na frente, saímos com cartazes loucamente aqui pelo prédio do UFM pra falar: não, peraí, segura aí, vamos controlar isso, vamos dizer a real. Porque as pessoas, de repente, não sabem desse detalhe. Então, em casa, na frente do computador, vou participar dessa promoção. Não, o nego ficou muito pé da vida e... Cat Power, vou lá, eu quero ir na Cat Power. Aí o show é domingo, porra, aí tem um jogo lá, não sei o que, babá, vai à praia, todo queimado, que nem um tomate. Hein? Os caras queriam brecar a promoção. É. E é bom lembrar que os ingressos estão cada vez mais caros, né? É, e a gente cada vez mais pobre, né? Ou seja, um alívio no bolso, ganhou, é, vai, né? É verdade. Anunciar. Tá rindo, né? Ressurreição. Nós falamos do programa dele e vamos ouvir algo muito interessante. It ain't no use to sit and wonder why, babe. Don't matter anyhow. It ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window, I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's all right. It ain't no use in turning on your light, babe, that light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, because I'm on the dark side of the road. Still, I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway, so don't think twice. It's all right. I'm walking down that long, lonesome road, babe. Where I'm bound, I can't tell. But goodbye's too good a word, gal. So I'll just say fare well. Oh, I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice. It's all right. It ain't no use in calling out my name, gal, like you never did before. It ain't no use in calling out my name, gal. I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice. It's all right. A crise do Senado não é minha. A crise é do Senado. Até porque é um dinheiro público. Não tem dono, né? Uhum. It ain't no use to sit and wonder why, babe. Don't matter anyhow. Lembrando que amanhã o programa estará disponível em oifm.com.br, consequentemente com a lista completa das músicas que nós estamos executando aqui no bom sentido da palavra. E mais cedinho nós ouvimos o Tonho, ex-vocalista do Ultraman, em seu novíssimo disco. O que houve com o JB ali? Comunicação visual. Ah, é verdade. It ain't no use design, né? Sim. Não, você como nosso gestor para assuntos de black music. Eu gosto do Sly and the Family Stone? Gosto. Max de Castro gosta mais. Ah, é. Pessoal ligado aqui no Ronca Ronca, meu nome é Marcelo Liuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui para dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. To come out of Brazil is the Little Pepper, Ellis Regina, being helped out by Ted Steelman. É a voz dele. Põe de novo, Nandão, por favor. I know. I'm talking about Brazil. And here's one of the top singers to come out of Brazil is the Little Pepper, Ellis Regina, being helped out by Ted Steelman. Black and orange tree. Ellis. Little Pepper. E aí, JB? Tá bom aí, tá bacana aí. Muita coisa chegando. Beleza. Aquele dinheiro que tá me devendo tá chegando, por aí o fundo Stray Cats, o batera, chega ao Brasa nas próximas horas. No Rio de Janeiro, quinta-feira, no Estrela da Lapa. Nós temos dois ingressos duplos, dois pares de dois ingressos. Para a nossa audiência. Ele vem com um trio enfesado para Dedéu, gente de primeiríssima categoria. E depois dessa banda, ele vai fazer uma outra banda simplesmente com as presenças de Glenn Matlock, baixista do Sex Pistols, original do Sex Pistols, Chris Padden, guitarrista ultra mega influente, o cara que produziu o Sex Pistols, toca, veio ao Brasil com Roxy Music, já tocou com um monte de gente, Jack Bruce, tem uma lenda da guitarra, e Robert Gordon. Brincadeira? Hein, JB, brincadeira? Muita. Rapaz. Nandão, você viu o Loki do Arnaldão? Não vi ainda, cara. Viu a virada russa? Positivo. Você não vai... Vamos falar do Loki primeiro, vai? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Contei hoje no Tico Tico, no site do Ronca Ronca, dentro do oefm.com.br, do pacotão que chegou a semana passada do Marcelo Caipirinha, um dos suportes que nós temos há muitos anos. E o Marcelo participou do Record Store Day, que aconteceu... Deixa eu ver o dia certinho aqui. Chasing mice around. E aconteceu no dia 18 de abril. Meu aniversário. Que isso, cara. Parabeniza aí, pô. Tu não falou nada, né? Pô, Nandão, eu te amo. Eu sei que você ia lembrar, cara. A cada aniversário seu, eu te amo mais, cara. Beleza. Muita pressão. Tem uma vinhetinha aí? Record só? Tem. É, só encosta? Tem só encosta? É hora de renovar. Preciso do seu voto. Pra vereador, Pastor Adonias, 99171. Quem é esse cara, hein, amigo? Conto contigo, pastor. Põe de novo, pastor. É hora de renovar. Preciso do seu voto. Pra vereador, Pastor Adonias, 99171. Rapaz. Rapaz. Mas aconteceu em abril o Record Store Day. Comentamos aqui, uma ação promocional cheia de chinfra, cheia de marra, que as lojas, principais lojas nos Estados Unidos, na Inglaterra, se juntaram e, junto, de uma maneira totalmente together, fizeram uma série de lançamentos, shows exclusivos. E o Marcelo participou disso lá em Leeds. Então ele mandou para mim um disco que a Jumbo, a principal loja de Leeds, não queria vender de jeito nenhum. Ele arrancou na marra e largou umas moedas lá em cima do balcão e ligou... Como é que fala mesmo? Liga o quê? Ligou 102. Um disco muito bacana, com alguns dos principais selos independentes que estão aí no mercado. E vários compactos especiais que só foram colocados à venda nesse dia, 18 de abril, ele conseguiu o do Sonic Youth. Sonic Youth participou de dois discos. Um ele rachou um compactinho. Um ele rachou com um back. E o outro ele rachou com esse maluquete aqui do Retardão. É o nome do cara. Quem? Retardão. Segura. Beleza. No Garage com Sonic Youth. O compacto desse tá valendo essa hora umas 100 doletas. Gente. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Sane, sane, they're all insane. Fireman's blind, the conductor is lame. Cincinnati jacket and a sad luck day. Hanging out the window with a bottle full of rain. Clap hands. Clap hands. Clap hands. Clap hands. Sit raw, raw, the thunder and the roar. Some bitch ain't never coming back and no more. The moon in the window and the bird on the pole. We can always find a millionaire to shovel all the coal. Clap hands. Clap hands. Clap hands. Clap hands. Sit steam, steam, 100 bad dreams. Going up to Harlem with a pistol in his jeans. $50 bill inside a paladin's hat. And nobody's sure where Mr. Knickerbocker's at. Coming back and no more. Moon in the winter and the bird on the pole. You can always find a millionaire to shovel all the coal. Clap hands. Clap hands. Clap hands. Clap hands. Esse é um disco do John Harmon, Wicked Green, lançado em 2001. I said Steve. São 13 canções, uma é uma música tradicional, 12 canções de autoria de Tom Waits. Tomzinho produz e toca nesse disco. E o John Hammond esteve pelo Brasa recentemente. Quanto tempo pra gente subir a Bolívia? Já passou do tempo. Ah, é? Então vai, a gente volta com ele depois do intervalo. É o seguinte, meu amigo, sabe a música... Essa música aqui, ó. Tá ligado, não? Total. Então, tá a fim de receber ela como ringtone no seu telefone? Tô afinzão. Então você pega o seu Oi, envia a palavra RONCA para o número 939. E aí você baixa esse som que você acha. Espetacular. Hã? Põe de novo, põe de novo. Aliás, a gente tem que falar do tema do Ronca Ronca. Contar a historinha, contar a historinha, contar a historinha de quem é, de quem é essa gravação. Clap hands. Bolívia? Clap hands. Oi FM. Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Além da participação do Tom Waits, fazendo vocal de apoio, guitarra, a gente ouve o Larry Taylor, o baixista que a gente sempre enche a bola aqui. Kenneth Heath gravou muito tempo com o próprio Tom Waits. Situação, hein, meu amigo? Qual que é o papo da promoção mesmo, meu jovem? She gotta get behind a mule. Já. In the morning and plow. Estamos ao vivo para os quatro cantos do planetinha em oiofm.com.br. Oiofm.com.br para o seu rádio em frequência modulada. Oiofm BH 93.9, Campinas 94.1, modulando 100% de sinal via fibra ótica. Fortaleza 101.7, Recife 97.1. Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7. A promoção no ar, com dois pares de ingressos para Slim Jim Phantom, quinta-feira no Rio de Janeiro, no Estrela da Lapa. Vamos ligar o sinal verde para a nossa audiência participar, dizendo apenas: eu quero ir ao show do Slim Jim Phantom quinta-feira. Manda pra onde, JB? oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro. E é bom lembrar que, tratando-se de show, galera, nome completo, de preferência telefone, né? Bonitinho. E vamos fazer o seguinte: 20 minutos para essa promoção. Hein, Nandão? Hein, JB? Vamos nessa. E depois a gente passa para a promoção com o CD dos móveis. Dusty trail for matches in the Placerville, on the wreck of the Weaverville stage. Beautified and beat it for a lemonade. I was stirring my brandy with a nail, boys. I stirred my brandy with a nail. You gotta get behind the mule. Um abraço para Léo Maçã, que tá ouvindo a gente, que quer participar da promoção também. Ah, é? É, ele é a namoradinha dele. Grande Léo Maçã, tá ligado, né? Tô. Liga lá, JB. Maurício, o Jumboteco tem classe? Tipo, primeira classe, não, classe econômica? No class. Marcelo Ezequiel... Nenhuma classe, aliás. Zereta de classe. O Marcelo Ezequiel diz que está na classe econômica do Jumboteco. Ah, é. Pode ser também. Porque lá onde as coisas acontecem. É verdade. Era moça de porre, pegando geral. Que isso, situação, hein? Barra pesada. Libidinagem, né? Marcelo Ezequiel. You gotta get behind the mule. Mas como sempre, atrasadinho, o Jumboteco, 2009, a gente... Desde o início do ano a gente vem falando de álbuns clássicos que foram lançados em 69, sobretudo, há quatro décadas atrás. Já falamos de vários deles, de alguns eventos especiais que vão acontecer agora em agosto, como os 40 anos de Woodstock. E um disco que foi lançado em janeiro de 69 e que volta e meia passa por aqui, nós vamos ouvir agora, num míssil mortal, com menos de 2 minutos e 30 segundos. Tem cinto de segurança, tua cadeirinha, hein? Não. Oh,

Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. A gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos reunidos numa pessoa só. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho? Eu sou velho, mas gosto de viajar por aí. Cilibrina pra cá, cilibrina pra lá. Eu sou velho, mas gosto de viajar. Malandro velho, não tenho nada com isso. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho? Malandro velho, não se mete no enguiço. A gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos reunidos numa pessoa só. Freestyle hoje? Sem problema. Hoje percebi que venho me apegando às coisas materiais que me dão prazer. E aí, Nandão? Pô, como é que tá, cara? Tudo bem? O que é isso? Será que eu vou morrer de dor? E aí, o que você achou do filme? Que isso? JB viu? Loki? Ainda não, mas tô querendo. Tá querendo ser convidado, é isso? Gostaria, vamos? Sai fora. Venho me apegando ao passado e em ter você ao meu lado. Não gosto do Alice Cooper. Onde é que está meu rock and roll? Onde é que está meu rock and roll? Não tem um negócio especial dia do rock? Tem. Esse pode ser o tema. Hein, JB? It's true. Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer de dor? Lembrando que a relação completa das músicas amanhã em oifm.com.br. A promoção, Nandão, com o Slim Jim Phantom já desceu pelo ralo. Slim Jim Phantom, amanhã, quinta-feira. Amanhã a gente entra em contato com os dois pares de dois ingressos. para o Estrela da Lapa no Rio de Janeiro. Dia 2, lá no Estrela da Lapa, na Lapa. Slim Jim Phantom, com Big Trap. Promoção encerrada. Quem participou, participou. Um abraço, certo? Meu disco voador. Exatamente. E agora a gente cai de boca em 5 CDs dos Móveis. Qual a perguntinha que você formatou, Nandão? Eu fiquei pensando no que foi de... o que foi mais bizarro na cobertura da morte do Michael Jackson pela imprensa brasileira. Ah, é? Mas eu não sei se é uma boa pergunta. Porque eu vi cada coisa maravilhosa, assim. É, tipo quem? Tipo Alexandre Frota, num depoimento. Ah, lógico, mas ele é um fissurado em Jaco. Então, foi, assim, eu fiquei curioso pra saber, porque, né, todas as emissoras falaram sobre o Michael Jackson, convidaram pessoas para dar depoimentos sobre o Michael Jackson, e eu queria saber quais coisas bizarras, o que mais bizarro as pessoas viram, entendeu? Que eu essa é a perguntinha, então? Eu não sei se é uma boa pergunta. Então, não, é excelente, refazendo. Obrigado. E tem tudo a ver com os móveis, né? Tem, pra caramba. Como você sentiu? Sintetiza beleza. A perguntinha. Qual foi a coisa mais bizarra na cobertura da morte de Michael Jackson pela imprensa brasileira? Espetacular. São 5 CDs dos Móveis. JB, manda pra onde? Essa resposta, a indagação monumental, uma hecatombe, eu diria. Obrigado. Na radiodifusão. É um gênio, né? Obrigado, muito obrigado. oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro e participe. Alguma informação aí da nossa torcida? Rapaz, muitas participações, hein? Quem quiser faturar os brindes, é bom ficar esperto. Lembrando que, então, os dois para o Slim Jim Phantom serão contactados amanhã. O show é quinta-feira, muita atividade. Aí tem aquela historinha, manja. Ah, eu fui passar fim de semana em Fernando Noronha. Só voltei a acessar o meu e-mail um mês depois. Porra, eu ganhei o ingresso. Manja, se mostrar? Sei. É, tem alguma vinhetinha pra gente colocar? Mas manda-chuva, ela já tem namorado. Um francês nascido na França. Um detalhe, um simples detalhe, chuchu. Adiante, bata a porta. Você é também. Esse é o disco do Arnaldo, lançado em 74, que dá nome ao documentário. Loki. Tudo junto. Não, totalmente... Ronca Ronca, totalmente recomendável pelo Jumboteco e seus tripulantes e passageiros. Mais uma vez, o cinema mostra aos interessados e não tão interessados a passagem por aqui de um ser absolutamente fundamental dentro da cultura brasileira, como outros. Cartola, Vinícius, Simonal, e pode citar algum aí. E parece que vem Tim Maia no fim do ano, né? Tim Maia, vem aí. Numa... E por aí vai. Agora, Nandão, você sabe que o bagulho é neurótico, né, cara? É, eu fiquei sabendo. Sabe que o meu zoinho fez blublu, né? Filme? É. É mesmo? É. Porque é muito triste, cara. Essa história a gente se refere a ela há 400 anos, mais ou menos. No dial brasileiro. De como é triste a gente constatar que essas figuras, muitas das citadas aqui, só chegaram próximo aos nossos ouvidos graças à ação de gente de fora do Brasa. Especificamente, os Mutantes. E mais no caso do Arnaldo, que era a mente pensante ali, por mais que os Mutantes sempre foram absolutamente importantes e passaram um tempão sumidos, né? A banda, os três, a Rita ainda conseguiu se lançar numa carreira solo, mas os Mutantes só surgiram anos depois graças ao reconhecimento que veio lá de fora. É comovente ver o Sean Lennon falando. Ah, é. E do Kurt Cobain, quando passou aqui pelo Hollywood Rock, e de outras figuras. O Tom Zé aparece com um depoimento espetacular no filme. Maluco, se não fosse o David Byrne, o Tom Zé estaria em casa, fazendo tricô. Porque foi ele que chegou lá, lançou o Tom Zé lá fora. E as pessoas aqui ficaram curiosas. Porra, Quem está o Tom Quem Zé? Quem é esse Tom aí? Não, não é o Tom Jobim. Não é o outro Tom. Não é o Tomzinho. Não é o Tom de lá, o Tom de cá. Não é o Tonho do Ultraman, ex-Ultraman. Quem é esse cara? E aí as pessoas passaram a reconhecer. E a coisa do Tom Zé se apresentar lá fora. O Tom Zé, a banda do Tom Zé era o Tortoise, mano. Os Mutantes tocaram no Barbican, e isso é muito bem documentado no filme, dentro daquela mostra tropicalia que teve lá. E ali os Mutantes se reagruparam e tornaram a botar a cabeça pra fora. Mas sempre com a interferência grosseira, no bom sentido da palavra, né, no sentido de peso, que chegou lá de fora. Se não fossem essas pessoas... Bom, a gente sempre fala aqui, vamos falar de Tim Maia, vamos falar do Racional, o disco era quebrado na rua, não valia nada, o álbum Racional não valia absolutamente nada, não valia uma mariola, um saquinho de amendoim na Caiama. Vamos falar da Bossa Nova? Essa onda de Bossa Nova só apareceu porque os gringos chegaram aqui, pegaram os discos e começaram a tocar lá. E as pessoas perceberam, porra, os caras estão vendendo um disco do Dom Salvador a $1,000. Quem é Dom Salvador? E aí a coisa começou a aparecer pra gente aqui. Eu cansei de encontrar disco de Bossa Nova que hoje vale uma fortuna no lixo, maluco. Não tô falando, não é imagem, não. É lixo mesmo. Os discos lá, o que eu vou fazer com isso? Não tem nada, não tem valor nenhum. Joga fora essa porcaria. Não toca no rádio? Toca no rádio? Não. Ah, tá. Ontem me disseram que um dia eu vou morrer, mas até lá eu não vou. Então a promoção com Slim Jim Phantom Dance desceu pelo ralo e no ar 5 CDs dos móveis. No ar PRK30. Mais uma vez o endereço, JB, por favor. oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro e boa sorte. E responda a perguntinha, qual é ela, Nandão? Qual o fato mais bizarro na cobertura da morte do Michael Jackson pela imprensa brasileira? A vida, morte. Agora, realmente imperdível o filme Loki, para que as pessoas que gostam de música, gostam das... Ou não precisa nem gostar de música, basta gostar um pouquinho do Brasil, para conhecer um pouco da história, porque tem muita coisa que nem é contada, óbvio, né? Não é um filme 100% sobre a história dos Mutantes ou a história do Arnaldo, simplesmente é uma lambida na passagem dele, né? A demonstração do tamanho, da importância, da genialidade que o Arnaldo Batista teve na música brasileira e a relação dele com tudo isso. A gente pode comparar o Arnaldo com um monte de gente que a gente gosta e acompanha há muitos anos. Nesse choque com o sucesso, com a fama, com a droga, com a exigência do mercado, enfim, imperdível. Toca no rádio, não? Toca? Não. Ah, então vai. Vai pra onde, cara? Tem vinhetinho? Ah, vinhetinho. Eu disse, faça o que quiser. Eu tô me lixando pra opinião pública. Tem uma parte funda da piscina aí? Ah, é brincadeira, Brasil. Ai, enquanto isso, a gente vai... Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina. Total. Assim. Se o rádio não toca música que você quer ouvir, não procure dançar com o som daquela antiga valsa. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,

Oi FM. Esta vai para meu amigo Maurício Valadares e seu popular Ronquinha, o Ronca Ronca, que eu e ele temos em comum. Ele explica isso melhor para você. Aí, ao fundo, o novo disco do Mars Volta, já lançado no Brasa e sempre muito cobrado pela nossa audiência. Nandão, você que é nosso gestor para língua, você poderia dizer... Gestor para língua. É, claro. O título. O título. Que capa maneira, hein, o cara? O título do álbum. Aliás, essa capa aqui me lembra... Tem aqui o álbum. A exposição que a gente viu esse fim de semana. A gente quem, Carapaz? Eu... Tá bom. Você. É desorientação total, meu amigo. Promoção valendo móveis. Né, JB? Certinho. E a perguntinha que o Nandão formatou, alavancou e brifou, startou o entorno aqui é qual a coisa mais bizarra que a imprensa brasileira fez na cobertura da subida do Jackal. É isso? Positivo, operante. Manda pra onde, JB? oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro, responde a perguntinha e participa. Tá chegando bem aí? Muita coisa. E Nandão, qual é o nome do disco do Mars Volta? Octaedron. Teve gente entendida em Jackal, já que citamos o nome dele aqui, que não reconheceu a versão para Sly and the Family Stone que você pediu. Ah, é? Alguma informação da nossa ouvintada, que não se refira à Super Terça, que já também já desceu pelo ralo? A turma da Seca Pimenteira tá forte aqui, né, mano? quinto seguido. Casão, Estevão. Casão? É, Estevão Casão. Ah, é? É, e... Secando? Essa hora tá na rua. Carreata. Diga lá, JB. O Bruno foi à loucura com Mars Volta... E o Oswaldo Marques está pedindo Itamar Assunção. Opa, bem lembrado. Será que rola mais pra frente? Como é que é? Será que rola semana que vem? Já vai rolar. Que é, Nandão? Eu quero falar do show do Paralamas que eu assisti sábado. Ah, diga lá. Posso falar ou não? Pode ser o Mars Volta ao fundo? Mars Volta. Eu fui na sexta. Pois é, JB foi na sexta. E, obviamente, eu fui no sábado para não encontrar. Show maravilhoso. Assisti o show com o Benegão. Ficamos delirando. Fiquei realmente emocionado. Primeira vez que eu vi o Ebert de volta aos palcos depois do acidente. Uma energia espetacular. O canecão estava cheio. Clima bom. João Baroni destruindo na bateria. Se arriscando nos vocais. Muito bem, aliás. Ficou legal. Enfim, é uma dica. A turnê está começando, né? Deve ir Brasil afora, como é o nome da turnê. E é uma dica que a curadoria de shows do Ronca Ronca deu. Esse show do Paralamas Brasil afora, um barato. Fiquei muito emocionado. Bi Ribeiro, você viu a baixaria do Bi Ribeiro, meu amigo? Na música O Beco? Parecia um terremoto, meu irmão. Pegada de dinossauro. Você descobriu o Paralamas ontem, rapaz? Os caras tocam isso há muito tempo. Não, mas eu não vou a show, entende? Bom, eu vou aqui embaixo tomar um cafezinho. Eu não vou a show. Enfim, show maravilhoso para lá. Não tô preocupado com a opinião pública também. Né? Não, também não, nem um pouco. Mas o interessante, já que você falou isso, e parece carta marcada pela relação que nós temos com a banda e com outros artistas muito próximos ao Ronca Ronca, você citou alguns aí no seu especial comentário, é que eu assisti o show em São Paulo e comentei, esse show dos Paralamas é o mais... afiado dos últimos anos. Agora, eu dizer isso para eles não significa Paul Newman, sem absolutamente dúvida. Nada. Na quarta-feira, a Folha de São Paulo, através do editor do caderno Folha Team, fez uma matéria impressa no jornal, né, no site do jornal, dizendo que esse é o melhor show dos Paralamas nos últimos anos. E citou desde a criação do repertório até... A forma como eles estão no palco, é a cenografia. É inacreditável realmente para quem... E eu vi muita gente fazendo blu-blu em São Paulo e aqui. As pessoas que, como o JB, não como o JB, que acompanha uma banda mais de perto, mas gente como você, que não viu o Herbert desde o acidente, há quase 10 anos atrás, encontrá-lo de uma forma absolutamente nos trincos. É verdade. O Herbert hoje, ele canta mais dentro do não cantar dele, como Bob Dylan, como Chico Buarque. Ué, tem gente que não canta, né? Sim. Ele dá o recado dele. Uhum. Ele hoje, ele não canta muito melhor do que antes. Sim. E a execução dele na guitarra, ela de alguma maneira, ela é facilitada pela forma como ele hoje conversa com o instrumento. Então o Herbert, hoje como um músico no palco, mesmo não tendo a mise-en-scène, mesmo não tendo a expressão dele como ele tinha, se você fechar os olhos, é um Herbert muito melhor do que antes. Falei besteira? Não, foi lindo, lindo, lindo, lindo. Você passou... A gente tem mostrado algumas interferências do rei do pop, sabe quem é, né? Rei do pop? É. Lulu Santos? Não, o que subiu. Ah, Michael Jackson. A gente tem mostrado umas interferências dele aqui ao longo do programa de hoje. Agora, tem o Luiz Maurício aí que você mostrou ainda agora, falando da nossa criação? Esta vai para meu amigo Maurício Valadares e seu popular Ronquinha, o Ronca Ronca, que eu e ele temos em comum. Ele explica isso melhor para você. Caríssimo ouvinte, aqui é Lulu Santos. Quarta-feira passada eu encontrei com ele. E o Lulu tem essa mania espetacular pra gente, sobretudo pra nossa audiência, de quando a gente cruza os bigodinhos, ele sempre aparece com alguma novidade. E ele passou para a nossa audiência uma música que ele tinha acabado de gravar. Tinha saído do estúdio, fechou o arquivo e levou pra mim. Baby Babylon. Thank you. Oi, FM. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi, FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Pô, tranquilo. Pera aí. Beleza. Olha ele aí. Rei do pop pro rei do pop. Manja. Agora, Nandão, sabe qual é o lance, cara? Essa saída de cena. É isso que eu ia falar. A gente não vai falar nada do Michael Brown? É, pois é. Apesar do tempo já. O Alexandre Frota, eu acho que falou tudo. É, né? Deve ter resumido, né? Hein, JB? Brincadeira, Brasil. Rapaz, teve gente do axé falando, né? Cláudia Leite. É um espetáculo. Barra pesada. Não, mas é isso aí. Mas essa é a. Essa talvez seja uma das principais características de um artista como o Michael Jackson. Dele ter afetado todo mundo. De A a Z. De A de Alexandre a Z de Zebra. Não mistura, não. Zebra. Não fecha o bagulho, não. Né? Mas a. Você. Cadê a caixa desse jeito? Tá aí, meu? Não, não tá. Mas o lance é o seguinte. A saída dele de cena, acho que é essa virada radical da música mesmo. Ele exemplificava. Isso é, tem um momento batatado aí? Opa! Alô, povão, agora é sério. Momento batatada! Mas ele era o derradeiro exemplo de como a música foi. Até há poucos anos atrás. 4 anos atrás. Ou seja, nada. 2 anos atrás. Até ela virar de cabeça para baixo. E tudo que foi montado na existência do Michael Jackson. Com quantos anos ele começou no Jackson 5? 1? 3, né? Então. Ele representava tudo isso. De uma criança. Teve essa carreira meteórica. Qual outra criança teve esse caminho? Chegando a ter o álbum mais vendido no planeta, com 750 milhões de cópias vendidas, estima-se, por baixo. Com a subida dele, vai chegar a 1 bilhão mole agora no final do ano. É inacreditável. Mas não vai? É provável. Eles vão fazer um thriller diferente, com um DVD, tá com todo mundo encomendando já as lojas. Exatamente. Então, ele, né, tudo que se referia ao Michael Jackson não existe mais hoje. Não vai ter uma criança com essa história. Um disco não vai vender um centésimo do que ele vendeu, até porque não tem o que vender. Nunca mais. A importância dele, a referência que ele criou no planeta, não vai existir mais. Então, ele saindo, a música realmente passa a ser uma outra coisa, sem você precisar olhar para trás, no sentido de tentar imitar ou de tentar. Lógico, a inspiração dele vai continuar, isso ninguém tira, né? Ele é um dos artistas que mais interferiram na carreira de outros artistas. Ah, você pega grandes bandas que estão na ativa, quem? Stones. Mas você não tem como comparar a carreira dos Stones. Os Stones são uma banda. Não, é, né? Outra coisa. O Michael é um cara, começou criança. Quer continuar a ouvir aqui? Pô, não tem Smooth Criminal, pelo amor de Deus. Pode botar primeiro, então. Pô, você é um. Hein? Não vai. Afasta as cadeiras aí, JB, que vai rolar uma dança forte aqui. Agora, vamos lá, vai. Rapaz. They make me feel like. They make me feel like. Agora, porra, meu irmão. Segura. Mas enfim. Dentro do momento batatada, eu acho isso. Não sei se você concorda, hein, JB? Ele morre junto com a morte de toda essa história da música. A mudança. Uhum. Tudo engraçado, né? O maior símbolo da música que nós conhecemos morre junto com a indústria da música que nós conhecemos. Mas isso que eu acho que ele não quis entrar. Ele não tinha como entrar nessa nova música. Porque nada dele se referia a essa nova música. Ele estava prestes a começar uma série de 50 shows em Londres. Ninguém faz isso. Não tem um artista que faça 50 shows seguidos em Londres. né, num lugar grande. Não são 50 shows no Estrela da Lapa ou no, sei lá, num lugar pequeno em Londres ou na França, seja onde for. Ele estava prestes a dar continuidade a tudo isso que não existe mais. E ele falou, pô, não, cara, tô foreta, vou picar minha mula. Essa gracinha que Neguinho fala, das excentricidades dele, não sei o que, pô, isso aí realmente nunca me afetou em absolutamente nada, porque excentricidade, cada um tem a sua, o Tom Zé tem as dele, o Keith Richards troca de sangue a cada 2 minutos, o Roberto Carlos talvez tenha muito mais do que o Michael Jackson, quer dizer, isso não tem nenhuma influência nele como artista. É um sinal da degeneração, porra, foda-se, a música dele é outra história. Então, essa impossibilidade dele também continuar a ser o que ele foi até pouco tempo atrás, foi uma igrejinha em cima do Arnaldo Batista também. E é em cima de todos os artistas. Foi em cima do Kurt Cobain. É em cima de 110% dos criadores em qualquer área. Ainda mais geniais, né? É a cobrança, né? A exigência com você próprio, de seguir um padrão vencedor, de você cair em armadilhas, isso detona, mano. Detona qualquer um. E, evidentemente, ele tava com o dele na reta. Não se bota na janela quando chove canivete. E aí, JB? Vamos dar uma dica pro pessoal do Rio? Qual dica? Ali no CCBB? Não dirija. Não deu. Grande chaca. Não deu cambalhota. Pô, maravilhoso. Você assistiu a exposição ou não? Sim, sim. Pois é. Na hora que Nandão chegou na frente do Kandinsky ali, eu falei, ih, rapaz, o homem vai desabar. Tive que segurar, foi muita emoção. Mesma sensação que você teve ao ver o Loki. Uma exposição maravilhosa, a virada russa no CCBB no Rio de Janeiro, no 1º de março. Já esteve em Brasília essa exposição, deve rodar aí. Vai para São Paulo. Para quem estiver em São Paulo ou aqui no Rio, é obrigatório assistir. A exposição maravilhosa, artes plásticas, a virada russa, grandes artistas, Malevich, Kandinsky, Chagall. E artistas que influenciaram o design, enfim, muita coisa de hoje em dia. Yashin, presente. Yashin. Enfim, uma arte de 1917, né, cara? Da União Soviética. E é de graça, malandro. É de grátis. É de grátis. E por ser de grátis, é sempre bom a gente lembrar as palavras do Chacal, não do Mark. Não do Mark, Chagall. O Chacal. CCBB, não dirijo. Diga lá, JB. E o Túlio, sempre presente, está dizendo que as capas do Franz Ferdinand todas remetem a essa rapaziada. Tudo remete a essa rapaziada. Esse desenho do Run DMC remete a essa rapaziada. A capa do Hypnotic Brands Ensemble também. A logomarca da OFM também. Enfim, é a forma. É o que deu compreensão, deu sentido a essa comunicação visual. Que está presente em tudo. Dança aí, Nandão, dança. Afasta. Ih, 5 minutinhos, né? Como é que a gente faz? Acaba com ele ou... sabe que nos meus delírios, nos nossos delírios, eu imagino, por exemplo, Natal, de onde a gente recebeu várias mensagens hoje, todo mundo na janela, manja, dançando, rodando lençol, fazendo aquela coreografia, manja. Gente em Niterói, em Porto Alegre, estamos chegando lá, hein? Esse é um vinil que faz entortar a caixa de qualquer um, hein? Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 2. Lembrando que a rapaziada sorteada para Slim Jim Phantom e os CDs dos móveis serão contactados pela curadoria de promoções da OFM amanhã. Atividade. Obrigado pela participação da nossa torcida. Obrigado a quem sintonizou a OFM. Sobretudo, obrigado a quem sintonizou e não pôde participar. Algo a declarar, JB? Para finalizar, Geraldine disse que ficou de bobeira com as suas palavras sobre o rei do pop. O que seria ficar de bobeira? Ih, rapaz, aí só com ela. Tá, Dini, avisa aí, cara. Obrigado, Nandão. Obrigado, JB. Obrigado, brigada anti-incêndio. Sempre obrigado, alerta obrigado. Aqui. Hein? Obrigado. Em fumaçou, os caras entram em ação, mano. É muita pressão no turbo. Terça-feira a gente volta. Beijinhos. Beijo, Juca. Tchau. Obrigado, gente amiga, pela companhia e até a próxima semana. Oi, FM apresentou Ronca.